Alô, alô? E aí? Alô, alô, realengo. Alô! Ah, então agora tá gravando de boa. Deus do céu. O cara se. Caralho, vai se fuder, cara. Hein? O meu já tá startado. Startado, tá startado. Aí então. Saúde! Fala galera, estamos começando mais um Leitura de Comentários do Pato Papete. Comentários. Com essa coisa. Também de comentários separados pelo nosso mascote. Temos aqui seguir. Seguir. Sirvini. Godoca. Derramando foda hoje, né? É, tá derramando foda hoje. E temos aqui também a presença do Churrumino. De volta aqui outra vez, depois de um século longe. Ô, Ju, acho que é a primeira vez. Hétero! É a primeira vez que tá gravando com a gente, eu acho, né, cara? É, então. Depois da mudança, é. Convidado especial hoje. Virgão! O Diogo tinha ficado perdido na mudança e resgatamos ele no meio de umas caixas. É, eu fiquei entalado na porta. Eu fiquei entalado na porta, você me esqueceu lá. Ficou tristinho. Tristinho. Ah, falando nisso, né, o Churrumino, que é o super amigo mais próximo do André Marques que a gente conhece. É. Ou ele é o Zueixo, cara, não tenho certeza ainda. Não, acho que é o Churrumas, porque além de ele morar no Rio, ele é gordo, cara. Ah, claro que gordos se atraem, é isso. É, cada um tem a sua órbita, né, cara? Tudo a ver, né, cara? É tudo a irmandade pançuda. Bom, vamos lá então, pessoal. O que o papo separou pra vocês aí? Vou começar na... Posso... Vou começar na minha ordem aqui, começa com o Vini. Ah. Tá, então o negócio é o seguinte, tem um post do Gariba, né, de dicas de sexo do Gariba, já começa bem o post, né, cara? Já começa errado. É uma piada pronta, cara. É, aí tem um comentário do Slag Lannister, porque eu sou rica, que ele diz o seguinte. Nhoque é um garoto meio gordo com voz de extrema elegância que dá dicas de sexo para a juventude burra que não sabe fazer a coisa mais simples da vida, que é transar direito. É... Mesmo que colocar um vídeo ensinando a pilotar uma Fórmula 1. Você nunca vai nem chegar perto de um, quanto mais dirigir. Ele falando pro Gariba, né? Até pro Gariba dando dicas de sexo é um negócio que não faz muito sentido. Posso... Aí tem um... Só mais um comentário do mesmo post, depois eu pulo. Não, é que era desse post o comentário também. Da... Vai. É o comentário da Natália Santi, ela respondendo. Não vou nem comentar. Um comentário que eu tinha feito zoando o Gariba de brocha. Aí eu digo assim. Isso é um comentário. E aí o Gariba comenta assim, não sei o que lá e tal. Então, no fim, ela acaba dizendo que é a namorada do Gariba, então a gente já viu onde isso vai parar, né, gente? É, que na realidade não vai parar em lugar não nenhum. Não vai parar em lugar, né, nenhum, porque ele vai parar no meio. É. Mas o. Abraço, Natália. Boa sorte aí, viu? Nesse mesmo post do Dicas de Sexo com o Garibiu, o Zueix comentou lá. Ótimo. Próximo vai ser fitness com Churrumina. Olha só. Falou o Fortão, o Malhadão. Exatamente, cara. Errado em vários sentidos. É um hipócrita, esse cara. Vou fazer um post de como dar moral pra mulher também. Então, como dar moral, ui. Eu não dou moral. Segui, lê um aí. Ô, no post que saiu hoje, foi hoje, não sei, do trailer do Âncora. Foi hoje. Hoje, igual hoje, a quinta, na, hoje, galera. Quinta-feira. É, então. Hoje, quinta-feira. É. O Evandro Louco respondeu, comentou aqui. Tá desculpado só porque a Cristina Applegate agora vai assistir seu merda. O Churrumino respondeu. Eu sigo a filosofia seguir, nunca vejo nada. O Foca. Essa é a filosofia do Todd também. É, fato é. O Evandro deu risada e o comentarista respondeu o Churrumino. Segui, nunca vê nada, por causa da fumaça causada pelas coisas que ele fuma. E é verdade, o comentarista, eu inclusive não vi isso aí que você leu. Eu tô meio chapado e imaginei esse comentário aí. Só viu agora porque a fumaça baixou, né? É, e o Churrumino falou que no caso é a pança dele que atrapalha, e é legal que ele é consciente aí nisso. Ai, o Churrumino, dá uma lida aí. Ah, quero ler uma aqui do post do aquele do ar-condicionado baixa renda lá do Davi. Eita, nós, hein? Que todo mundo viu que tinha uma foto de uma gordalhaça no dentro de um barril. Aí veio o nosso amigo já, que já é de casa, o Todd Cogumelo, e diz: comeria essa gordinha aí da foto facinho. Nossa, gordinha aí veio da foto. Veio foca fofoca. Cara, você não deve ter visto ela direito pra tá falando isso. Aí veio o Todd responde ele. E sim, comi uma dessa naipe e fugi pela janela de madrugada. Olha só, cara. Além de corófilo, de gostar de coroas, ele é gordófilo. Cuida do seu cu aí, Oxo. É, não, cuidado. É, não, eu já falei que eu não vou pra Bahia nem pro caramba. Ah, mas ele pode viajar, hein, Churrumas. Cuidado aí. Esperto. Mas o Todd é incrível, né, tá ligado? Tipo, você nunca sabe se ele dá moral ou pras tiazinhas. Na realidade, ele dá moral pras tiazinhas de 60 anos gorda, tá ligado? É o naipe que ele curte. Né? É, o cara come vovozinha, cara. O cara é o lobo mau da Bahia. Tipo assim, pode não ser o que ele curte, mas é só o que ele consegue. Cara, deixa eu ler aqui mais um do... Mais um comentário aqui do... Mais um post do Gariba. Garibilbo indica a ira de um anjo. Que eu quero dar um... Quero dar um parabéns a todos envolvidos, porque ele fez o post sem imagem, sem tag, sem categoria. Cara, é a Gariba, cara. Gariba garibando, cara. Eu tinha esquecido de colocar o vídeo. Isso é muito burro, cara. Mas dessa vez ele escreveu o texto, certo? Ele escreveu, cara. Eu acho. Ou ele escreveu conexão com o X? Ai, meu pai. Cara, eu tenho um comentário dele pra ler depois, sei, depois vocês vão entender. Sei que o foco... Vai da zoeira. Depois ele consertou o post, né? Depois que ele viu que... Aí o Foca Fofoca comentou: agora nossas piadas sobre não ter imagens ficaram datadas. E aí ele comentou embaixo também: Garibilbo indica, como você estrelinha, Gariba, substituiu o nome do post que era Vini indica pelo seu só pra aparecer. Olha que filha da puta. Posso ler um comentário aqui do post do. Um post que soltaram o meu aí, que é o Cozinha de Fudido, que o Davi comentou assim: o último vídeo V-I-D-I-O é legal! Exclamação. Aí o Gariba foi lá no alto de sua ironia e mandou: vídeo? Interrogação. Eu dizer pro Gariba que você não tem verdadeira moral nenhuma, né? Pra corrigir ninguém. Lembrando que o senhor é o que cuida do futuro dessa nação de merda. É. Né? Não, exatamente. O pior de tudo, cara, ele é o professor da galera aqui. Ele que devia dar um exemplo de português nessa merda. Exatamente. E não dá. Sim, ele dá. Só pra lembrar, hoje, pessoal, ele escreveu conexão com C e depois C cedilha, tá? Não é de agora. Gariba, ó, tem que rever isso aí. Ninguém aqui é professor pra escrever direito, mas tu é, cara. É que é português de Portugal, vocês que não entenderam. Tá bom. Não, segundo ele só é um professor substituto, ele não precisa saber escrever. Ah, tá, ele só precisa ficar cuidando se o pessoal faz bagunça. É. Tem um outro comentário do mesmo post que o Coruja comentou. Na real, eu caguei pras letrinhas, mas talvez veja o último vídeo. Só tem uma pergunta, a imagem da chamada do post. Ela é pra me convencer de que além de mestre supremo da voadora dupla, Rei Hashimishima também é um bom cozinheiro? Não. Não é. Oi, Coruja, tudo bom? Oi, querido. Segui mais um aí. Ah, tá. No post aqui do... De quem que é mesmo? Pera aí. Do Godoka. Do Lê Essa Merda, Alan Moore nas Tropas dos Lanternas Verdes. Eu não vou ler porque eu não leio merda, tá? Não lê nada, né? Editor inferior. Editor inferior. É, nada da DC, fora. É, então, eu não vou ler, tá? Desculpa aí, o Godoka, mas valeu pela indicação. Aí o Garibilbo falou... Meu post é muito melhor e o link aqui inferior... Eu não vou passar, né? Na sacanagem, no link dos caralhinhos lá, daquele único post que ele fez na vida. O post decente, ele mesmo. Sim, é, o único post e o único post decente, na real, né? O resto é tudo cagado em forma de texto. Aí o Slag Lannister, porque ele é rica, né, aparentemente. Ele respondeu aqui: não gosto de mulher com qualquer tatuagem. Hashtag pronto, falei. É, Slag, eu queria falar que você não gosta de mulher com qualquer tatuagem, porque você gosta de homem com qualquer tatuagem. E pronto, falei, é muito gay, só colabora com meu... teoria, sei lá, com a minha... É, com a minha teoria aqui. De nada. Seguir como sempre fazendo sentido, né, cara? Eu sou um cara sensacional, cara. Eu manjo das paradas todas. Diogo, podia ser pior, cara. Podia ser o Davi comentando aqui. Ah, sim. Ah, o Davi ia vender passar de flango, né? Passar de flango é pra linda. Não, não, moço. Não, não. Desconto não, moço. Desconto não. Ô, Churruma. Fala o teu aí. Ah, voltando naquele post lá do Gariba, indica. É, veio uma sessão aqui de comentários aqui que meio que me deixou bolado. Logo avisando. Como é que tu é gordo, cara? Primeiro... Tá sempre bolado. Não, né? Não. É. Caralho. Primeiro veio um comentarista. Aí, ó. Fica a dica, ó, aí. Primeiro veio o comentarista, né? E fiz uma das frases aqui que o Davi botou na frase. No post. Já outros nascem bichas, gordos e burros. Descreveu o Super Amistis inteiro nessa frase. Aí eu venho depois e dou uma zoada no Davi, né? O Davi se encaixa em todas essas categorias. Aí vem o filho da puta do Foca Fofoca e diz o seguinte: já você não se encaixa em nenhuma porque não cabe. Eu só queria dizer pra ele, quando ele virar bundinho, eu vou mostrar pra ele o que cabe nele. Deixa ele comigo. Opa! Deixa ele comigo. Que sacanagem. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ah, eu vi aquela imagem. Tem aqui no post do Black White do Eduardo Riz. Ficou foda o post, cara. Claro, é muito bom. Mas o. Obrigado aí. O comentário do Speed Racist. Vou comprar só a versão white mesmo. Nada contra a versão black. É mais questão de dinheiro mesmo e tal. E o Foca Fofoca no Mario Crossover lá, ele falou que o jogo deveria se chamar Super Mario e seus 40 mil bros. Isso aí eu achei foda, isso aí eu positivei. Tem mais uma aí, Vini. Cara, tem. Ai, ai! Ih, Vini morreu. Morreu. Vai seguir. Mãe, no céu eles dão moral? Morreu. Eu tenho um último aqui. É, ele caiu de verdade. É, no post aqui que o Churrumino fez do Vingadores Mon. Que por sinal é uma ideia de merda, né, velho? Puta porra. Pariu. Porra, mas beleza, né? Até aí não tô aqui pra jogar o desenho, né? Na verdade eu tô. Aí eu postei Yu-Gi-Oh! Lá só pra zoar e tal. E o Anubis falou que isso é referência ao copo de Monster Rancher. Não, o Anubis falou alguma coisa que não é aleatória dessa vez. O Evandro começou a cantar, né? A musiquinha foi transportado lá. Transportado é para um mundo distante. Onde os monstros fazem as leis. Fazem a lei. Lei dos monstros. Estava jogando, agora estou. Então, aí eu contei um caos aqui. Falei. Eu só lembro de adorar os CDs de músicas evangélicas para criar Digimons escrotos. Ah, agora que eu percebi que minha frase ficou bem escrota. Mas então, tinha um jogo lá do PlayStation que a gente colocava o CD de música e ele criava os bonequinhos lá, os monstros, a partir de um CD de música. E a gente colocava o CD de música evangélica, ou música, sei lá, que tem Jesus, ou porra dessas assim. Só pra ver qual que é criar um monstro satânico pra gente começar a zoar, tá ligado? Saia alto demônio. Sim, cara, tinha uns demônios muito bizarros. E tipo, a gente ficava zoando, falava, aí ó, o que seu Deus faz, ó, o que seu Deus gosta. Seu Deus gosta do demônio, cara, sabe o quê? Tipo, ah, coisa de idiota, sei lá, a gente tinha 10 anos de idade, mas... Imagina se colocar a CD da Xuxa, então, né? Ia aparecer um anjo. Não, fudeu, ia aparecer o Pelé, cara. Cara. Bicho negão lá, matando geral. É foda. É isso aí, cara. Essa bosta aí que eu li. Alô aí pra vocês. Acho ruim. Quanto o Vini não volta. Tem um aqui simples. Cadê? Uhum. Ah. No meu post do retorno da publicação do Vagabond. É, o pessoal comentando tal do preço caro do do encadernado, que vai ser 40 conto. Aí eu puxei falando que a edição definitiva do Death Note com 300 páginas custava R$30. Aí vem o Anubis e diz que... E diz o seguinte: Death Note não vale nem o papel impresso, ainda mais por 30 conto. Com isso eu compro um pente de memória DDR3 de 4 GB. Aí vem o Evandro e simplesmente diz: e enfia no rabo. Ai, que gratuito. Que só. Era só isso aí. Mais. Então, Vini, voltou? Voltei, aqui deu uma godocada. Ah, é, já leram aquele horrível, tu leu? Não, pode ler. Tá, então tem dois comentários aqui do podcast. Ai, ai! Nossa, muito godoquinho, bagulhante. Falando com. Eu acho. Por falar isso no... é macumba do Godokin pra ele, cara. Deve ser. Por falar no Godokin, teve um... O comentarista falou que alguns sons na gravação do podcast tá meio ruim, né? E aí eu falei pra ele que geralmente não é fone, é a internet do pessoal. O pessoal mora no cu do mundo e tem internet baixa renda. Aí o Godokin comentou lá: acho que eu fui citar. Derramando incomentes, né, cara? Escreveu todo errado. O Michael Badge, ele elogiou as tags do podcast. Ah, é, deixa eu só ler aqui uma tag que eu criei um grande apreço por ela, né? Que é a órgão sexual masculino de tamanho avantajado, que um ser de sexualidade não definida possui ao gostar de outros seres que possui convenientemente um órgão sexual masculino. Ou seja, pinto grande travesti gay. Todos pira. O Diogo tem mais algum aí ou posso encerrar? Ah, não, é que você leu esse último teu aí. Aí tem, continuando a sessão de comentário, eu falei, né, que eu também usava a internet de 1 MB, né, que é uma bosta. Aí vem o Davi e responde o seguinte: muito peso em cima da conexão. Ah, ele é magrão também, né, filho da mãe. Os caras tão pegando chuvinho pra Cristo, são maior gordão também, né, cara. É, não. Eu já tô me sentindo gigante já, cara, com esses comentários. No podcast, o Action Figure soltou um pra Sódia lá, falou que o filme do Flamer era o AI Inteligência Artificial. E o Davi comentou: Ha, positiva, e não é seu HIV. Aí o fiscal da Pra Sódia apareceu: olá, senhor Davi, o senhor estaria interessado em ouvir sobre a nova TechPix? Mudei de profissão, já que todo mundo quer roubar a minha. Eu tinha separado essa aí. Todo mundo quer ficar positivando e negativando pra sódio agora. Não, então ninguém tem mais nada aí pra falar. O Vini morreu mesmo. Vamos encerrar então o podcast. A leitura do comentário. Só quero falar que a mini saga do Flamer, a parte 2, ficou muito boa, a mini saga 2. Ficou bem foda, só faltou fazer uns diálogos Tarantino, assim, no bagulho. Só faltou ele falar menos nordestino, né? brincadeira, Flamer. E o meu post do The Tick, o pessoal comentou aí, agradecendo por ter lembrado esse desenho E tipo, foi ótimo fazer esse post porque eu tava fazendo post reclamando que não tinha mais nada do The Tick pra encontrar, assim, pra ver. E aí eu descobri que tinha 8 episódios no YouTube. Então, tipo, eu fui lá reclamar que só tinha 1 episódio no YouTube e alguém postou mais uns 8 lá. Então, só serviu pra isso esse post também. Agradecer nossos leitores, né, que fazem alguma coisa, ajuda a gente. É, galera, continuem comentando aí. Ó, o Vini de repente chegou pra se despedir. Vamos encerrar essa porra aí. É, demorou. Chega aí que tô cansado já. Falou, pessoal. Falou, continuem comentando aí. Até a semana que vem. Falou. Enquanto isso, na sala da delícia. Cara, deixa eu só dar um suco de laranja aqui que o bicho tá gritando, eu não vou conseguir falar, peraí. Pra quem não sabe, o Evandro ele tem um avestruz em casa. E ele tem um pterodátil em casa. Ele tem um mini pterodátil em casa. E ele alimenta ele com beagles. Falando nisso, o Evandro foi um membro lá do pessoal que invadiu. É, então, não sei se vocês ouviram falar aí, a galera que roubou os beagles lá, levou tudo pra casa do Evandro pra dar de comer pro avestruz dele. É, pterodátil, cara. Que isso, porra. Cara. Desculpa, cara. Foi mal aí. Continue, Evandro. Tem o ornitorrinco lá. Botei o bicho dando a gaiola lá. Que tá... Fechei tudo. Tão com os fios lá.